Onde já se viu o boiado ficar cheio de berne pra ajudar o boi? Tem jeito não. Entendi. Mas tem que se ajudar primeiro, né? E aí, ajudando a si mesmo, os outros vão conseguir, vão ter a força e o exemplo que precisa. Onde que tá a coisa, né, moço? Amar o próximo como a si mesmo. Esse cabrinho aí tá amando a si próprio, fazendo essa besteira de ajudar quem não pediu ajuda? Tá não, seu moço. Entendi. Tá não. Primeiro ele acende a candeia dele. Depois ele vai tentar alumiar alguém. Com a candeia apagada não vai resolver. Vai ficar os dois na escuridão. Chega, maromba, chega. Chega, maromba, chega. Chega, caboclo. Chega, truá. Chega, maromba, chega. Seu boiadeiro por aqui choveu. Seu boiadeiro por aqui choveu. Choveu que abarrotou. Foi tanta água que seu boi nadou. Eu vim chegando e vem saudando a cozinheira, saudando o dono da casa, saudando a família inteira. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui quem fala com o Sunzê, meu moço, é Zé Raimundo Zé da Serra. Boiadeiro do sertão. Graças a Deus. Muito Tem obrigado, viu? bonitinho. Como que é? Bonitinho, bonitinho. Reza Raimundo das Candongas. O senhor na Umbanda vem em qual linha? Boiadeiro. Boiadeiro. E isso é porque Vem os. jogar no lugar. Vem com meu gibão. Vem com meu chapéu de couro. Pra ajudar os meus irmãos. O senhor gosta de uma rima? Eu gosto sim. Repentista da minha época, né, moço? Que bênção. E por que que o senhor foi repentista na sua época? Porque gostava de tocar uma viola, de tocar as vaquejadas, de agradar as morenas que ficavam na janela ou na beira da estrada. Eita, que maravilha. E o senhor pode contar um pouco da história da sua vida? Olha, moço, eu vivi no Lajeado, bem perto de uma serra. E por motivos que nem sei, me chamavam Zé da Serra. Tive que tocar muita boiada, enfrentar a invernada. E nessas andanças minhas, fiz uma cama de gato para descansar o meu corpo. Da andança que tinha sido grande. E uma infeliz de uma cobra decidiu me ferroar. Então, encostado num pé de angico, eu me vi me encantar. Aprendi sem ser ensinado e estou aqui a vos falar. Graças a Deus. E o senhor preferia que a cobra não tivesse mordido? Ela me fez um favor, me libertou e me encantou. Me deixou ser quem eu sou nas caminhadas que faço. Conheci por estas andanças, aqui pelo nosso espaço. Muitas terras, muitas vidas. Passei por sete cidades e conheci a minha querida, que estava, meu amigo, esperando deste lado da vida. Nossa. E qual que é a magia do caboclo boiadeiro? Muita pessoa desconhece. É cuidar dos bois, meu moço. Tá certo. Há muito boi que está atolado, está de amargurado nessa terra e também desse nosso lado, que fica perturbando a vida dos coitados. Então, esse boiadeiro joga o laço, alimpando, retirando todos esses embaraços. Essa tarefa de um boiadeiro, tanto a minha quanto de qualquer boiadeiro que carregue um laço. Entendi. E quando o senhor era encarnado, poxa, e o senhor acreditava em Deus? Claro que sim, meu moço. Quem manda no mundo? Só Deus. Só Deus. Entendi. E o senhor acreditava em Deus por quê? A sua mãe ensinou? Acreditava sempre, seu moço. Porque andava pelas invernadas. Caminhava. Às vezes montado. E via a natureza viva. Mesmo na hora de poder limpar os bermes da boiada, se via a vida vibrar, sem ter sido por mim inventada. Então, seu moço, se tem algo já pronto, alguém teve que ter criado. E esse criado tem que ser sido uma coisa muito grande, muito perfeita. E por conta disso, eu fui fazendo minha crença, seu moço, numa força muito grande. Mas também na fé eu fui ensinado pela minha mãe querida e por uns outros apartados, e que era preciso saber viver para ter Deus do nosso lado. Nossa. Poxa. Entendi. E como é que o senhor se relacionava com Deus? O senhor fazia a oração de joelho, o senhor agradecia ao lado de um lago formoso, alimentando o gado, numa festa. Como é que o senhor se relacionava com Deus? Caminhava pelo pé da serra, ia nas igrejinhas das currutelas. Lá recebia as palavras bonitas. Ninguém entendia muito, porque não era da nossa língua mesmo. Falava o homem de batina, uma língua lá que só ele conhecia. Mas ele ensinava a nós as coisas da própria lida. E dizia sempre que é no sinal da cruz de Nosso Senhor é que a gente devia caminhar na vida. E eu acreditei nele. E isso foi a minha valida. Nossa. Era só isso. Ajoelhar ou não, para mim nunca fez diferença. Porque onde eu caminhava com meu gado, lá eu levava a minha crença. Entendi. O senhor era uma pessoa boa ou o senhor fazia mal para os outros? Tá aí uma coisa que eu nem sei avaliar. Porque com cabra sem vergonha, eu sempre fui de me atracar. Uhum. E na ponta da minha piana, muitos eu tentei levar. O lado dos pés junto, que era para não me aperrear. Se bondade é ser manso, seu moço, então não era bom não. Porque eu podia ser tudo, menos manso. Mas o senhor parece que não era manso por questão de proteção pessoal e do próprio local. Claro, Tinha que se defender, porque quem muito deita, né, vai se arrepender. Esse negócio, seu moço, de pisarem no teu calo e tu nada fazer, é besteira pura. Porque se não empurra o bicho, ele vai cada vez mais querer te morder. Se tu dá um custeio a ele, ele já aprende a quem tem que obedecer. Bondade, meu moço, não é se deixar arrastar, é ter respeito pelos outros. É saber a hora de entrar, a hora de sair, a hora de ficar lá e a hora de falar. Isso é pra mim, né, seu moço? Entendi. Que contigo você ama. Então, o senhor aconselha então alguém a revidar quando é maltratado hoje na terra? A vida não presta não, seu moço, mas é preciso se defender. Colocar a medida certa naquilo que vai fazer. Porque às vezes só bater com a espora já faz o bicho correr. Mas é bom que todo bicho saiba a quem ele tem que obedecer. E tem muito cabra besta, seu moço, que acha que pode pisar nos terreiros dos outros, ali arrepiar, e criar caso sem questão, e questão sem causa. É nessa hora que boiadeiro tem que comparecer, para botar as coisas no lugar, mas não é para revidar, é apenas para esclarecer. Entende? Então o senhor aconselha que deixe as coisas claras, mas jamais revide. Não tem necessidade de revide quando se mostra a força que tem. Ninguém ataca forte. Só ataca com fraco, né? É mesmo. Você vê o mais fraquinho ali, você fala, é aquele. Isso é covardia dos bestas. Mas fala pra mim, o que que fez o senhor ficar mais brabo assim enquanto o senhor estava encarnado que alguém fez assim com sua fazenda ou com seus gados? Moço, eu sempre quis muito mal a quem reza aos contrários, Eita. a quem fala com a boca, mas não faz aquilo que fala. Isso me deixa arretado. Mas uma coisa eu quero bem mal. Essas mulheres da vida, não sabe? Que não cobra nada não, mas fica exigindo compromisso. Eu prefiro mesmo as putas. Porque elas têm a honraria de cobrar. Isso me deixa nervoso. Porque quando me manda recado para pedir uma coisa que não merece, eu fico é mesmo arretado. Porque se soubesse o que estava fazendo, ia fazer uma prece. Entendi. Já mandaram um recado pro senhor então, pedindo o que não merece? Sim, senhor. Porque parece que boiadeiro é besta. Vai fazendo tudo que ele quer. E boiadeiro só faz aquilo que o boiador maior nos dá a permissão de fazer. Senão não tinha evolução, seu moço. Continuar fazendo a mesma coisa, sem se esclarecer e aprender, não era evolução para ninguém. Sabe? Entendi. Nossa. E o que que foi? Bom, isso não interessa. Mas o que que mais pedem para o senhor fazer assim? As pessoas que o senhor dá consulta na Umbanda? Sim, senhor. O que que mais se pede para o senhor assim que o senhor às vezes precisa resolver ali no banho da vergonha na cara mesmo? Eu mando uma vergonha na cara mesmo. Quando vem me pedir para derrubar alguém. Nossa. Eu não derrubo ninguém. Se eu puder, eu faço é a levantar. Uhum. Ah, você é meu inimigo, vai lá ele estrupiar. Vou nada. Vou não. Não foi isso que eu acabei de fazer. Manda tomar vergonha na cara. E caminhar bem longe de mim. Isso me deixa meio marretado, viu, cara? E essas mulheres bestas que vêm a mim pedir pra arrumar um caboclo, que não quer nada com ela. Isso me deixa arretado também. Não é preferir ficar mais formosa e caminhar os caminhos que quer? Gosto disso não, moço. Tô aqui pra isso não. E mando tomar vergonha na cara mesmo. Nossa. Mas aí. As coisas, moço, porque eu gosto da minha branquinha, mas é pra mim trabalhar. Uso o meu laço. Uhum. É pros bois não se aperrear. Mas, moço, cada coisa é no seu lugar, não sabe? Tá certo. E aí quando o senhor fala assim, tome vergonha na cara. Como é que eles recebem isso? Porque vão procurar o senhor porque acreditam no senhor, um espírito evoluído? Moço, se achasse mesmo que eu fosse evoluído, não ia pedir essas 10 páginas, sabe? É verdade. É porque eu acho que não tem um pouquinho de vergonha na minha cara que vem com essa sem vergonha. Aí escuto que não cai e diz que boiadeiro é bruto, que boiadeiro tem a língua de trapo. Tenho mesmo. A minha língua, se eu deixar ela pra fora, é melhor do que uma gravata. Ou fala é mesmo, e fala é na cara. Nossa. Então, e o senhor, assim, quando... O que pediram pro senhor, assim, que o senhor gostou que venha procurar por esse motivo? Que viessem procurar o senhor por esse motivo. Teve um cabra que veio me pedir para aliviar a pressão que estava sofrendo, para abrir uns caminhos que estava precisando, fazer uma reza bonita para aliviar a tristeza. Isso aí eu gostei. Uhum. Eu gosto é disso. É claro, meu Deus. Quando andar nas minhas toadas, escutar o povo cantando, fazer uma festa de alegria mesmo. Isso eu acho bom. Porque se eu não puder levar ao menos um sorriso na boca de alguém, para que sirvo eu? Para nada, senhor. Tanger uma boiada exige muita certeza. E essa eu carrego comigo. A certeza de querer fazer o meu melhor. Porque se fosse para fazer o pior, eu não era de estar nem aqui, né? Nossa. Muita gente não entende por que foi criado a linha de boiadeiro quando tem tantas entidades já. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas? Olha, seu moço. Cada um tem as suas tarefas, cada um tem as suas funções. Nada melhor do que um boiadeiro para saber limpar os vermes que estão nos corações. Que maravilha. Uhum. Nossa. E o laço? E o laço? O senhor utiliza isso como ferramenta no mundo espiritual? Com direito e com razão, foi me dado não só o laço, mas meu chapéu e meu gibão. Para que eu pudesse trabalhar na força da evolução. É no tempo, seu moço, que eu rodo meu laço. E viro o tempo que se for preciso. Protejo com o meu chapéu. E fortaleço com o meu gibão. Cada instrumento de um boiadeiro é força para o seu irmão. É para isso que existe boiadeiro, seu moço. Não é para essas outras bestagens, não. Entendi. Nossa. E as pessoas, então, devem pensar duas vezes antes de falar com o boiadeiro? Ou não precisa ter medo? preciso ter não, moço. É ter vergonha na cara, não sabe? Vem com essas patifarias pro nosso mundo, vai escutar o que não quer. Mas quando o senhor fala duro com uma pessoa, oxalá não fica triste com o senhor? Não, senhor, seu moço. Uhum. Porque é preciso acordar quem tá dormindo. Então é um saculejo bom. Muitas vezes faz muita melhora, viu? Tá certo. E quando o senhor vem em terra, o senhor gosta de vestir o chapéu, de se paramentar? Eu já venho com o que é meu, que são os instrumentos de eu trabalhar. Se o aparelho puder conceder para eu cruzar, eu faço. Para que sempre possa ser usado e complementado os querer, né? Porque as pessoas só crêem naquilo que vê. E para evitar que os aparelhos de boiadeiro leve mais carga do que o necessário, nada melhor com esses instrumentos para proteger. Fazer uma armadura. Não é? Guardando nos nossos cuidados. É assim que tem que ser. Então, a vestimenta na Umbanda não é só para fazer bonito. É armadura de força, seu moço. Para proteger o aparelho. Ou nós vai deixar por acaso os aparelhos levar tudo que chega. Porque nem todos vêm com as intenções mais boas, não é, moço? Uhum. Tanto os daí quanto os de cá. Tem lá algumas coisas para acertar. Entendi. Nossa. E o senhor, o senhor bebe? A minha branquinha, sim, senhor. Para dar um alívio nos aparelhos, sabe? Pra dar um alívio. Não é beber pra cachaçar não, seu moço. É pra dar alívio do aparelho, né? Uhum. Porque muita coisa de porca acaba chegando neles. Mas tem que limpar, não sabe? Agora, se deitar de tanto beber, não é coisa de boiadeiro não, moço. Nossa. O boiadeiro tá lá deitado e o povo tá falando, é o boiadeiro. E não é não. Não é não. Isso é patifaria pura. E não tem um boiadeiro sequer que não chega em terra para trabalhar. Uhum. Não é para beber cachaça, nem só cantar toada. Tá ali trabalhando. Então não tem necessidade nenhuma de encharcar do suco da cana, né, amor? Suco da cana. Mas o senhor falou assim que não é só cantar toada. Então também canta toada? Sim, senhor. Não canta não, moço? Sim, sim. Eu já vi um boiadeiro chegar sem cantar uma toada. Como é que é a toada que canta pro senhor chegar? É quarta, é quinta, é sexta, todo dia é de sessão. É quarta, é quinta, é sexta, todo dia é de sessão. Cheguei, sou Zé Raimundo, boiadeiro do sertão. Cheguei, sou Zé Raimundo, boiadeiro do sertão. Trabalho em Pernambuco, Alagoas, Ceará. Trabalho em Pernambuco, Alagoas, Ceará. Cheguei, sou Zé da Serra, vim aqui pra te ajudar. Sou eu, boiadeiro, moço. Graças a Deus. Viva. E esse aí, então, é o ponto que as pessoas cantam para o senhor chegar. Sim. E assim, quando o senhor já está em terra... Está estuada, né, cabra? Isso. Quando o senhor já está em... Seu boiadeiro, por aqui choveu, tem essas coisas. Como é que é? Seu boiadeiro, por aqui choveu, choveu, choveu, que água rolou. Foi tanta água que meu boi nadou. Aí eu digo, selei meu cavalo, selei. Selei meu cavalo, finquei a espora. Sou eu, boiadeiro, e tô chegando agora. É isso, moço. É assim. O senhor tem uma fala que eu não me lembro bem, sobre o conhecimento que muitas vezes um boiadeiro tem mais conhecimento na ponta da, da botina do que... O senhor, como é que é isso? Porque muita gente... Eu digo que boiadeiro tem muito mais conhecimento na ponta da, da botina do que no corpo inteiro dessa gente. Tem muito mais ciência, seu moço. Aham, é a ciência. É ciência. Mas quando o senhor fala isso, o que o senhor quer dizer? Que as pessoas estão dormindo? Sim, seu moço. Porque boi tem que ser tangido, não é, moço? Se tivesse acordado, não precisava ninguém tanger. Ia por um certinho. Quando o senhor fala boi, o senhor faz uma analogia. Será o que boi, assim, no mundo espiritual, em relação aos nossos pensamentos e sentimentos? É justo isso aí mesmo, moço. Uhum. Se é boi, é porque não tem aquela coisa do... Como é que se diz aí, né, nesses letrados dos reis? A sensibilidade equilibrada. É boi. Precisa ser tangido. Sabe o que precisa? Que é capim e água. E não quer mais nada do que seja isso. É boi. Tanto do lado de cá, quanto desses que estão aí, tem essa coisa de só comer, beber e dormir. Isso não é boi? É boi, sim, senhor. Boiadeiro tem que ferrar e acordar eles. Pra descobrir que é gente, né? Enquanto não foi boi. Nossa. E como é que o senhor fazia para acordar o boi para fazer o que ele veio fazer e antes encarnado e hoje em espírito? Nas minhas andanças na terra era tocando o meu berrando. Uhum. E às vezes enfiar no ferrão, né? Uhum. Para se levantar e andar. E de cá tá sendo a mesma coisa, seu moço. Eu toco o berrando. Não levantou, não? Eu toco o ferrão. Vai andar de qualquer jeito. Vai se unir à boiada. Porque sempre tem alguém para cuidar dos bichinhos, né? Uma vez me disseram que o boiadeiro maior disse o seguinte... Uhum. Não se dá pérola a porco. Mas eu lhe digo, seu moço, também não vai deixar os bichinhos morrer de fome, vai. Tá certo. E se pérola fosse alimento, eles comemos. Mas não é, hein, feito. E os bois só querem comer. Não vamos deixar os bichinhos morrer de fome, não é? E qual que é o alimento que o senhor dá aí do mundo espiritual para o boizinho despertar, para mudar a atitude perante a vida? Retanger para os campos onde possa ter alimento bom. Das energias que precisa. Em vez de ficar atormentando onde não deve de ficar. É só isso, moço. Muita de ver, moço. É com a ação que se mostra a coragem que tem que ter para atravessar as passagens que acontecem depois de se morrer, né, moça? E quem já passou por elas pode mostrar para vocês ou não é assim? É assim. Sim, senhor. Graças a Deus. E o senhor já passou por ela, então? O senhor já passou por esse momento de confusão, obviamente, que o senhor está ajudando hoje. Mas como é que foi? Foi difícil? Sim, foi, sim, senhor. Foi difícil, sim. Porque o mais difícil não é ser socorrido, moço. Socorro sempre vem. Um negócio difícil é entender, né? Esse entendimento, esse é que é mais difícil. Ninguém nessa terra sozinho, moço. Sempre tem alguém para cuidar. Mas entender que já está cuidado, isso é um caso bem demorado, viu? Então tem os boiadeiros nas estradas e nas passagens para dar um ajutor. E daquilo que eu recebi agora, eu durmo, sabe? Então, igual o senhor, tem vários outros boiadeiros que, independente da dificuldade. É o que mais tem. É o que mais tem. É o que mais tem. É boiadeiro, moço. Se exerce é porque tem necessidade. Tem função para cumprir, tem tarefa para fazer. Quer cuidar da boiada de tão jeito, e tão jeito, e tão jeito. Quando o senhor falou do boiadeiro maior, pérolas aos porcos, eu imaginei que o senhor estava falando de Jesus. E não é o boiadeiro maior, moço? Sim, pode ser. Sim, senhor. Pode ser que os bichos que ele tangia eram diferentes. Uhum. Mas eu não acredito que seja, não. Os boi que eu tanjo é igualzinho àqueles que estavam lá, escutando sem ouvir. Que é o que mais acontece, moço. O povo até escutar, escuta, mas ouvir é difícil. E aí muitos bois ficavam lá ouvindo. Mas poucos mesmo escutou e aprendeu a ouvir. Ouvir é diferente, moço. Ouvir é entender e praticar. E que a gente mais vê essas andanças daqui. É o povo que escuta e não ouve. E depois diz que quer progredir. Nossa. Se uma pessoa chega para o senhor e diz assim, olha, eu fiz tudo o que eu podia fazer e minha vida não vai para frente. O que é que o senhor diz? Manda buscar no lixo a orientação que teve no uso. Nossa, que brabo. Oxe, não é, cabra. Tá se certo. Se tivesse feito tudo que tinha sido orientado pelo boiadeiro maior, a vida já tinha melhorado. Eita. Então pegou e jogou no lixo. Agora vem toda retada reclamar pra boiadeiro. Tem jeito não, moço. Tem jeito não. Ou faz. Boiadeiro nasceu, foi pra tanger, não foi pra ficar dando muita prosa não, moço. Tá certo. Mas é que vocês são responsáveis, aprenderam a ser responsáveis por tudo que foi confiado a vocês. E até eu, às vezes, sou assim, não consigo entender se é tão fácil, né, de ver a responsabilidade pessoal, por que é que não vê, né? Porque acostumou a ser tangido. Não aprendeu hora nenhuma a tanger. Acredita nessa história que tem que aceitar o destino do jeito que ele vier. Não é a escolha que faz que criou o destino que vai viver, não, né? Bom, tosse, moço. Mas tem que tanger. Eu sou tangerino e montado, moço. Quando eu tô montado, eu tô mais alegrinho. Tô mais fácil de lidar. Mas quando eu tô tangerino, aí fica meio complicado. Porque eu tenho que tanger. E tanger bem de pertinho. E dos coice, me precaver, meu moço. Posso, não dá para ser muito bonzinho. Essas bondades de deixar o povo fazer o que bem entender, eu ainda não entendi ela não, viu, moço? Porque, seu moço, que se não tanger, não faz nada. Fica só botando o dedo pra frente, apontando os outros. Hoje é mais besta. Patifaria pura. Porque se tem alguma coisa pra reclamar das coisas que você tá pra fazer, vai lá e faça melhor. Isso ia ser bonito de se ver. Tá apontando o dedo por quê, se não faz nada? Pra crescer tem que fazer, né, moço? Ué. Nossa. E no sentido de ensinar as pessoas a serem melhores, o senhor já inventou alguma modinha? Alguma moda de viola? Moço, eu não perco nem meu tempo de cantar uma cantoria pros patifes. Vai cantar a cantoria pra patifaria, vai que é bonito. A patifaria que tá fazendo. É. Eu só digo a eles que é na ponta da minha viana que nós vamos resolver. Entendi. Moço, é uma coisa. Tem gente que não sabe botar língua não, viu? É preciso falar na língua que eles entendem. Porque dizia o sábio, aquele que fala numa língua que o outro não vai entender é mais bárbaro do que o outro. Então, se é a única língua que certas criaturas sabem entender é essa do nosso Tanger, então nós estamos tangendo. É para isso que boiadeiro está. E sempre vai ser. Para tá falar sim. Na língua de vocês, seu moço. Direitinho. Aí esse escuta. Povo de diplomacia e de coração duro, seu moço. O recado que eu tô dando vai muito bem entender. E que é, muitas vezes a pessoa é macia por fora e dura por dentro, é isso que o senhor está falando? Sim, seu moço, como devia ser, era o contrário, sabe? Sim. É duro por fora, mas muito macio por dentro. Aí tá certinho. Mas macio por fora, só para os outros verem. E duro por dentro. É os contrários, né, seu moço? E se tem coisa que eu mais quero mal, é quem reza os contrários. O senhor já falou isso duas vezes. O que quer dizer rezar os contrários? É fazer invertido, moço. É em vez de rezar pelo bem, desejar o mal ao outro. Pôr a boca no chão e gritar que Deus castigue quem não fizer do jeito que eles acham que tem que ser. Boiadeiro vive assistindo isso e achando muito é feio. E todo boiadeiro quer mal a isso, moço. Se o bem tem que ser para um, tem que ser para todos. Como é que uma reza a Deus é para pedir o mal do outro? Tá certo isso? Não tá. Isso é rezar os contrários. É rezar os contrários. Nossa. Rezar nos contrários, moço. E quando a pessoa chega para falar com o boiadeiro, o senhor já sabe o que, ela tá vindo ali procurando? Oxe, moço, se a pessoa não sabe da própria vida, o boiadeiro tem que saber? Não, eu quero dizer assim, eu vou lá falar com o senhor. É, o senhor... já, às vezes o senhor lê na energia da pessoa o que ela está trazendo, né? Às vezes ela tem, como diz a Mariazinha, uma estrela muito apagada. Moço, tem uns que é tão apagada, mas tão apagada, mas tão apagada que não dá nem para ver eles. Só ver a sujeirada e os bebês. Nossa. É para isso que nós usamos a nossa branquinha para limpar. Primeiro, fazer virar a gente. Pra depois a conversar. Saber nós sabe, mas não gosta de falar, né? Nossa. É como se fosse uma pessoa cheia das roupas no frio da alma. Bem assim. E aí, mas às vezes o senhor chega lá e limpa a pessoa, tira ela do frio, coloca ela no chinelo, no shorts e na camiseta. E aí, dali uma semana volta, tudo empacotado de novo. Mas tá lá pra limpar de novo. Direitinho. Vai indo uma hora, esses bernes comem ela por dentro. Essa frieza vem pra fora, rebentando tudo que acha pela frente. E aí toma vergonha na cara e modifica. Porque de cada um, a semeadura é livre, seu moço. Mas a colheita é farta. Tá. É plantando e colhendo. Na hora da sua colheita, O senhor, a cobra mordeu e daí o senhor acordou aonde? Moça, a confusão era tanto que eu nem sei onde eu estava, não sabe? Só sei que passado de um tempo, me levaram para uma das cidades. Fiquei lá um bom tempo. Lá eu colhi erva segura, aprendi um bocado de coisa. Aprendi sem ser ensinado, viu, moço? É, você falou. Colhi água pura em algumas outras cidades. E por 7 cidades passei. E agora estou aqui e te pergunto, criatura. Quem manda no mundo é só Deus e mais ninguém. Só Deus. E essas 7 cidades são o quê? Colônias espirituais? É o nome que vocês quiserem dar. Mas é aí no mundo espiritual, né? Não é aqui da Terra. Fica muito difícil de ser aí nesse lugar de vocês, né? Por quê? Porque se não matéria eu não era mais. O que, que eu ia fazer aí? Esse tá negócio assim. De morto tá andando no meio do vivo, isso é conversa dos outros bestas. Que morto tá andando no meio do vivo. Ou tem uma missão, uma tarefa a fazer. Ou então não resolveu os seus assuntos. E tá ali querendo ainda é viver. Prejudicando os que ainda tá na matéria. É pra isso que boiadeiro vem tanger, né? Levar embora daqui, dali e de acolá. Aquele que aqui nessas matérias não devia estar. Não é caminho mais de quem não tem matéria. Ficar caminhando nessa dimensão matéria, né? Tá entendendo? Sim. Tá entendendo? Tá certo. Até umas horas que a gente se embola. Não. Morto não tem que andar no meio de vivo, não. A não ser que seja para ajudar. Se não for, pode ir também para outro mundo. E tomar vergonha na cara, porque se tivesse resolvido antes as coisas, quando estava aqui a caminhar, não estava aí chorando nos cantos, farejando os vivos para poder aperturbar. O senhor José Raimundo? Sim, senhor. O senhor sabe que tem espírito desse tipo escutando o senhor agora, né? Sei, sim, senhor. Dá uma mensagem para eles. Poxa, como eu lá disse, é na ponta da minha viana que nós vamos conversar, não sabe? Sim. E o meu laço está prontinho para poder levar. Amarrar as patas e ferrar. Não se pode plantar as coisas erradas e depois querer colher as coisas certas. E esse negócio de ficar perturbando a cá. Tem muita gente que gosta. E não é só os que perderam as matérias, não. Então o recado é para os dois. Quem reza nos contrário. E quem não resolveu seus assuntos e fica aí andando para lá, para colar, pra perturbando. Boiadeiro tá aqui. Que é para poder ajudar aqueles que estão querendo caminhar. E a resolver seus assuntos enquanto a cá está. É só isso, moço. Entendi. Agora, se eles estão perdidos e queriam se melhorar, para que lado o senhor acha melhor rumar? Olha, até rimou também, moço. Tá virando repentista. É só ficar falando um pouco com vocês até demais, que aí eu acabo virando igual. Por demais. Moço, boi perdido, boiadeiro vai buscar e bostar por caminho que tem que ir. Com muito cuidado, tangendo, limpando os berros, mostrando onde está a água, mostrando onde está o bom pasto. E tem até uma reza bonita que o povo fala. Que o boiadeiro maior é o melhor pastor, que leva para os pastos mais verdes e as águas mais claras, sabe? Assim boiadeiro também. Ensinou aos boiadeiros menor a fazer. Se está perdido, basta buscar. Na luz do boiadeiro maior, que um boiadeiro menor vai lá estar. Para poder lhe ajudar. Não tem nenhum boiadeiro, moço, que não responda a esta toada. Que é do coração vibrando, buscando um caminho certo para realizar essas mudanças, essas viradas. Oxe. Ei, boi. E tem muito boi surto perdido mesmo. E aí, se a pessoa se arrependeu de ficar perdida, então é pensar em Jesus. Melhor caminho não há, né? É um caminho bom. Não basta só pensar nele. Praticar também o que ele ensinou seria uma boa coisa. Deixar o bichinho que anda na cara, caminhar nele. Que é um bichinho que chama vergonha. E ver aquilo que não estava funcionando. E parar de fazer. Já é um bom caminho. Sabe? Querer pegar a estrada com os pés parados é meio difícil, né, moço? Não dá certo. Então, se está perdido, para. Para de fazer tudo que não está funcionando. E começa a mexer os pés e as mãos. Não tem coisa melhor, moço, para um cabra melhorar a vida do que colocar as mãos para funcionar ajudando os outros. Porque muita coisa que é ruim é por causa da preguiça mesmo. Quer só falar o bonito e o florido, mas não quer fazer na bica. Só falar para os outros fazer, vai lá. É assim que é o certinho. Aí tu está salvo. Que é isso, moço? Se não tiver obra, não tem fé, nada. E é nas obras que tem as melhoras tudinho e as viradas. Oxe. Entendi. Então, e se uma pessoa assim disser, fizer uma cremação com coração e disser assim. Falar assim, de coração, hein? Ela fala assim, mas de coração, ela fala assim. Em nome da vaca gorda, no movimento que corre o mundo, sou perdido e à toa. Valeu, Nossa Senhora, na pessoa de José Raimundo. Vai ficar esquisito isso, não vai, moço? Vai ficar. É, em nome da vaca gorda. Uma vaca só engorda se o pasto dela for bom. Ah lá. E se a vaca tá gorda, é porque ela já cansou aquilo que ela buscou no coração. E Nossa Senhora, moça, ela tá valendo é sempre. Não precisa nem dizer Raimundo para isso. É ela que conduz. É a Nossa Senhora da Conceição. E se há Conceição, é porque há uma criação sendo feita, né, moça? Criação do coração. E para ter boa criação, também tem que ter a ação. Porque não adianta nada a reza, na dica de nada mesmo, se não tiver a ação. Esse negócio de reza, reza, sem botar ali as mãos, sem mexer os pés, sem abrir a boca, isso é pura ilusão, moço. É como eu digo e repito, oração sem ação é pura bestagem. Patifaria pura. Nossa. Então não adianta memorizar essa ou aquela oração. Sem tomar nenhuma ação, moço? Não adianta não. Oração serve para fortalecer a ação. Clarear o caminho, mas tu vai ter que caminhar, né, cabra? Que dia o caminho tá aberto e tu parado. Adiantou nada, né, moço? Mesmo que tu saiba o rumo. Se tu não andar, não vai pegar, é nunca. Poxa. Entendi. E quando a gente faz uma oração, é outra coisa que eu fiz de propósito pra gente aprender isso. clamando o nome do Senhor. Como é, o que que acontece? Moço, por nem sabe o nome dele nada não, moço. Sabe não. Porque nome é o caráter, não sabe? E o caráter de uma coisa, o espírito de uma coisa, só se sabe vivenciando ela. Tem que agir ainda também. Chamar só um nome bonito, adiantar na dica. Não, mas se a pessoa rogar pela ajuda do José Raimundo. Pedindo a boiadeira, mas eu tô lá pra servir, seu moço. Eu sou como é que vocês falam mesmo? Eu vi um cabra falar que é bonito. Cabra besta, mas ele falava bonito, arretado. Boiadeira é o dedo que aponta a luz. Mas ele não é a luz, não. Oxe, é mais um que tá a caminho. Eu achei bonito o moço falar isso pra ele. É, falaram isso pro senhor? Falaram isso pra eu, sim, senhor. Falaram o quê? Que boiadeiro, todos os boiadeiros. Aponta pro boiadeiro maior, mas não é o boiadeiro maior, não. Adianta ficar chamando só a mim? Adianta não, seu moço. Faz as bestagens, faz as patifarias e vai chamar o boiadeiro. Vai levar chumbo no lombo. Mas nossa, entendi agora que tem que chamar o senhor na hora de procurar fazer o bem, né? Poxa, lá pra fazer patifaria não precisa mesmo, não. Pode chamar no nome da coisa mais bonita que for, mas pô, pra rezar nos contrários. Não vai funcionar, não. E nem boiadeiro vai lá, não. O senhor não vai? Vou de jeito nenhum, seu moço. Bom, vamos falar de outra coisa. Quando o senhor vai fazer um trabalho no mundo espiritual de ajuda a um ser encarnado, o senhor leva outros boiadeiros ou o senhor trabalha com Exu, Preto Velho? Como é que é? É sempre união de força, moço. Cada um faz a sua parte. A maioria das vezes, os negros velhos chamam nós para fazer alguma coisa de limpeza. Esses que andam de penacho, às vezes também chamam. Nós estamos aí para servir. É como se um seis mesmo fala. Né, cabra? É uns pelos outros. Uns é os que vai mover a espada e os outros são as espadas próprias, né, moço? E eu perguntei para o Zé Pilintra que as pessoas até às vezes me procuram dizendo, das entidades da Umbanda, qual que é a maior? O senhor diria que o boiadeiro é a maior? Não, senhor, seu moço. É uma banda inteira. Não é um banda, é todos. Nenhuma pior nem mais forte do que toda junta. Entendi. Então, Todas partes de uma mesma luz. o boiadeiro não é melhor que o Exu. Em lugar nenhum, seu moço. O senhor tem Exu que é amigo do senhor? Um monte deles. E como que o senhor. Camarada, como diz eles. E eu digo também, é meus camarada. Que tipo de trabalho? Foi no trabalho que o senhor ficou amigo deles? Lógico, né? Também. E quanto um trabalho que o senhor fez com os Exus que precisou de um trabalho de equipe sério em prol da humanidade? Além desse, porque agora mesmo o senhor está aí com uma equipe, né? Pô, sim, senhor. Posso falar assim, direitinho mesmo. O maior trabalho sempre é aquele que a gente está fazendo naquela hora, viu? Viva. Não adianta ser bom ontem, né, moço? Tem que ser bom é agora. Então o maior é sempre aquele que você está fazendo. E o melhor. É nisso que a gente se dedica mais. Essas bestas de ficar dizendo, ah, foi assim, foi assado. É por isso que muita gente não vai nunca ser nada. Já fui, já passou, não tem que ficar falando nada. Mas o trabalho melhor e mais grande. E de muita união e força. É isso que nós estamos fazendo agora, seu moço. Graças a Deus. O trabalho que o senhor está fazendo agora, então, como é que o senhor faz? O senhor está chegando aí na madrinha Ângela e incorporando nela, enquanto quem mais está aí com o senhor? Como é que foi esse trabalho? Foi combinado antes? Como é que é? Muito tempo antes, moço. Uhum. As sentinelas todas ficaram levantadas, uhum, preparadas, aguardando para a hora do serviço. Uhum. Nossa. Tudo foi muito bem organizado, como disse. Uhum. Sabe? Uhum. Aí cada um vai chegando e dando a palavra que deve dar, dentro daquilo que pode ser, porque se não é outra coisa, é porque outra coisa não sabe ser, né, moço? Uhum. É sempre assim. Uhum. Essa estouragem que tem aí, dessa coisa do povo falar daquilo que não faz, pra cá não tem isso não, viu? Uhum. Aqui quem sabe faz. E é aquilo que faz. Então, se boiadeiro eu sou, boiadeiro é o que eu sei ser. Porque eu só não falo não, moço, eu faço. Uhum. Quem sabe faz. Quem não sabe vem pedindo, sabe? Uhum. Nossa. E tem que ter a humildade de saber que não tá no seu elemento e pedir ajuda de quem sabe mais, né? Sim, senhor, moço. Porque besta é quem quer caminhar sozinho nos campos que nem conhece. É pra isso que chama a gente de guia. A gente fala daquilo que a gente vive, seu moço. Guia é aquele que já conhece caminho, não? Nossa, já pensou os bois do senhor guiando o senhor? Ia ser bonitinho. Mas não dá conta não, porque eu já ensinei para os bichos muito bem quem é que manda. Senhor... Bicho é bicho, gente é gente. E tem gente que gosta de viver que nem bicho, é boi. Então vai ter que obedecer. Porque quem não sabe se comandar, aprende a obedecer. Porque a gente, às vezes, faz essa comparação que o nosso corpo é o cavalo e nós somos o espírito. E muitas vezes deixamos a charrete guiar o condutor. O tempo todinho. Rara é a vez que é o espírito mesmo que está movendo a tal da charrete. Uhum. Por quê, moço? Porque gosta, como você fala mesmo, de ficar nos automáticos. Nossa. É um estímulo já treinado dentro da pessoa e ela acaba vivendo na zona de conforto, né? Em vez de pensar, fica só entretendo os pensamentos. Uhum. Passa às vezes uma vida inteira entretendo o pensamento em vez de pensar. Pensar é diferente. O senhor acha que, então, muitas pessoas vivem do entretenimento? Sim, senhor. É daquilo que eles veem por fora que eles põem na cabeça deles. Em vez de pensar mesmo, né? Entendi. O boiadeiro trabalha na luz de qual orixá? Tempo, moço. É no tempo, seu moço. Tem outros e outros e outros, conforme cada um, né? Uhum. Dizem alguns, e isso tem uma certa razão, uhum, e responde por alguns. E isso tem muita razão, sim. Responde também por Xangôs. Isso também tem uma razão, sim. Mas todos, e absolutamente todos, caminham no tempo. E guarda esse mistério, senhor, porque ele vai ser esclarecido. Nossa. Foi uma ideia interessante que o senhor trouxe, né? Eu nem pensava assim. O tempo coleta tudo aquilo que ele dá, né? E tudo transforma-se em música. Melhor remédio não há. É o melhor remédio mesmo. Entendi. O tempo é o melhor remédio e a gente diz que o tempo que cicatriza as feridas, mas às vezes é engano pensar assim, não é não? Porque o que cicatriza a ferida é a matéria, né? Tudo a programação e o comportamento, a disciplina da pessoa, porque o tempo só espera a ferida cicatrizar. Isso é uma inversão, moço. Olha lá. É ele que leva a muita coisa a se transformar. Sem ele, nada teria muita razão para se modificar, teria, seu moço? Não. Tá certo. O seu José Raimundo é mestre da Jurema também? Posso, não me chamo de mestre, não. Mestre é quem me ensinou. Então, eu vou fazer a pergunta diferente. O senhor vira na Jurema também? Sim, senhor. E na Jurema o senhor se apresenta com o nome de qual mestre? Zé Raimundo Ferreira. Entendi. No O Zé da Serra, seu moço. Zé da Serra. Tá certo, então. Na Jurema é igual a Umbanda, por exemplo, existe dois José Raimundo Ferreira? Ou é tudo um só? É um só, seu moço. Tem os encantos de cada um. Tem muito que tem o nome igual. Pertencia mesmo a uma família só. Entendi. Então, na festa de Jurema que eu visitei e fui convidado no sábado, o José Ferreira que estava lá não era o senhor. Não, senhor. Tá certo. Então, continuando aqui, a gente está começando a aproximar do fim do nosso diálogo. Eu gostaria, antes de o senhor passar a última mensagem, que o senhor dissesse algumas coisas assim que eu acho interessante. Quando o senhor estava vivo, o senhor acreditava na imortalidade da alma? Que a vida. Acreditava em Deus, seu Em moço. Deus, mas o senhor sabia que a vida E nos continuava? encantos. Era só. Só isso. Só isso. Mas o senhor conhecia muito bem a lei da ação-reação, que se não plantasse, não ia colher. Conhecia nada não, senhor. Deve plantar e colher se via na natureza. Se sabia fazendo. Mas nessas festagens aí de cabeça não tinha isso não. O senhor vivia uma vida de sertanejo, Sim, senhor. que muitos hoje ainda vivem. Sim, senhor. Entendi. E o senhor gosta às vezes de visitar esse povo e dar uma força para eles? Como é que é? Gosto, sim, senhor. O senhor se sente em casa? É minha casa, sim, senhor. E quando o senhor vê eles errando no que o senhor errou, o senhor tenta ajudar mesmo sem eles pedirem? Não, senhor. Eita. Não se ajuda quem não pediu ajuda. Mas se o senhor já tá lá. Oxe. Se não pediu, não recebe, seu moço. Nossa. A obrigação maior é pedir, até porque tem que saber que precisa de ajuda. Tem uns que pedem com a boca, mas não pedem com o coração também. E boiadeiro sabe muito bem diferenciar uma coisa da outra. Tá certo. Meu Deus. Eita. E essas coisas de aparição. Uma coisa, a coisa mais besta que tem é tu tentar ajudar quem não te pediu ajuda e nem quer se ajudar. É uma bestagem. É uma Nossa. perca de energia e vida tão grande que não vale nem a pena fazer mesmo. Bom, eu vou dar um exemplo, então o senhor fala o que deve ser feito. O menininho, ele tem 22 anos e está usando maconha, passou para cocaína. São drogas que são uma mais pesada que a outra. E ele se diz que quer, pela experiência e o aprendizado maior, que acredita encontrar no outro lado do fio branco. E vai vivendo essas experiências. Ele tem um amiguinho que quer ajudar ele de todo jeito, deixar isso de lado. Só que, por mais que esse amigo, de 19 anos, hein? Mais que esse amigo ajude, ajude, tente dizer, não seja assim, não faça isso, mude o comportamento, lá na frente não vai dar certo, vai causar desequilíbrio, me chamou para ajudar, dá uma palavra. E aí depois, no outro dia, ele veio, de 19 anos, veio me dizer, olha, tudo que você falou, tudo que ele concordou, não adiantou nada, no outro dia ele voltou a usar de novo. E se ele está ouvindo o que o senhor está falando, o certo seria ele não ajudar, porque o menino não pediu ajuda. Poxa, ajudar quem não se ajuda é bestagem, cara. E não muda porque não quer. O dia que querer, vai mudar. Todos querem ser felizes. Quando a dor for suficiente, muda rapidinho. Agora, com mão estendida, amparando a fazer as bestagens, não vai mudar nunca. Mas o amparo é para que ele pare de fazer as bestagens, né? Mas tá rezando aos contrários também, cabra. Não foi pedida ajuda e nem tá sendo aceitada. Tá sendo usada. Essa é a bestagem que eu lhe digo. Tá certo. Mas se ele sente no coração dele a vontade de ser útil ao próximo e ajudar o menino, e o menino dá essa abertura, que ele devia deixar ele perdido na própria sorte? E ele pode fazer o que mesmo? Porque ele já fez e não funcionou. É tomar vergonha na cara, cuidar de si. Uhum. E dê o exemplo. Exemplo, arrasta. Tange. Porque quem quer ser feliz é o próprio cabo que está fazendo a bestagem, não é? É. Então, ele vai se modificar quando a dor que ele for sentir for suficiente. Tá certo. Por enquanto, o prazer também é bem maior. Então. Pra que acordar um cabo que quer ficar dormindo? Acordar de si próprio. Vai buscar uma melhora para si, porque está se afundando também. A ajuda, moço. A bondade tem que até para isso saber como é que vai fazer. E com esse cabra aí, moço, é bestagem. Que é na dica de nada. O outro está bestando o tempo todo e se afundando. Está arrastando esses bernos que caminham com ele para cima de si. De onde já se viu o boiadeiro ficar cheio de berne para ajudar o boi? Tem jeito não. Tá errado. Entendi. Mas tem que se ajudar primeiro, né? E aí, ajudando a si mesmo, os outros vão conseguir, vão ter a força e o exemplo que precisa. Onde que tá a coisa, né, moço? Amar o próximo como a si mesmo. Esse cabrinho aí tá amando a si próprio, fazendo essa bestade de ajudar quem não pediu ajuda. Tá não, seu moço. Entendi. Tá não. Primeiro ele acende a candeia dele. Depois ele vai tentar alumiar alguém. Com a candeia apagada não vai resolver. Vai ficar os dois na escuridão. E quando a pessoa fica se enganando, dizendo, eu quero ser feliz, mas o vício é maior. Tá enganando a quem? A si mesmo? Ó, meu moço. Tá dormindo. Na hora que o ferrão chegar, ele alerta muito rapidinho. É porque a dor não foi suficiente ainda não. Seja daí ou seja de cá, acorda uma hora. quando a dor for bem suficiente. É para isso que dor serve. Para acordar os dormidos. Entendi. A gente pode só fazer o nosso melhor, né? E o resto entregar na mão do boiadeiro maior. Oxe, e não é o melhor boiadeiro que tem? Sim. Ele não arromba os coração, não, moço. Ele espera, né? Ele espera abrir. Por conta do que os outros não fazem a mesma coisa? Vai cuidar de si. Vai limpar sua própria estrada. E em estrada limpa, tem muito boi que gosta de andar. E se quiser caminhar junto na sua boiada, poxa, basta pedir, não é, cabra? Uhum. Tá certo. Mas quem não pede é porque não quer, moço. Tem uns cabras que dizem, não, boiadeiro já sabe que eu tô precisando, não vou pedir nada pra mim, não. Pois é. Então, se não pedir é porque não quer. E quem quer, pede. Quem quer, pede. Ou não é assim, não? É. A gente pensa, olha, os meus guias, né? Ele já sabe. Já sabe. Vergonha tua cara, cabra. Saber, sabe. Uhum. Mas tem uma lei, seu moço, do boiadeiro maior. Uhum. Se te der a mais do que tu precisa, é desequilíbrio. Se te der a menos, é deserção. Então tem que esperar a tua medida para que se possa ter alguma ação, né, cabra? Nossa. Sim, senhor. É essa a mensagem final, seu moço. É, que maravilha. Porque tem muito guia já arretado com isso. É, meu guia sabe para que eu vou pedir. Porque é lei, seu moço. Uhum. Para saber a medida do teu equilíbrio. Para saber a medida que pode te ajudar. Agora, tu mesmo não sabe onde tu quer chegar, nós vamos tanger tu como? Tem que respeitar a tua vontade, cabra. E quem pede é porque tem vontade. Quer melhorar. E quem não sabe, pede para quem sabe. Garanto que vai ser válido. Vai ficar de boca calada, porque nós não sabemos que calado quer. É só pedir para dar para nós a medida do seu querer. Uhum. Tá fica certo. Aí fazendo de besta, esperando os guias agir, sendo que você não tomou decisão nenhuma, você não sabe nem o que quer, como é que o guia vai fazer alguma coisa, moço? Tem que ter respeito, não tem um tal de livre-arbítrio, nós temos que respeitar. É. Se o próprio boiadeiro maior respeita essa lei, nós não vamos, não. É um bando de besta também. Que vê o cabra fazer certinho, nós vamos fazer errado. A lei dele é certa. Poxa, essa é a minha mensagem para esses bestas. Oxe, o meu guia já sabe. Então, precisa pedir na dica. É, ué. Então, vergonha, porque não pede, não vai ter. Poxa, é assim que é. Nossa. Tá eu certo. Eu vim chegando e vim saudando a cumieira. Saudei o dono da casa, saudei a família inteira. E vou me indo. Tá e certo. Vou saudando a cumieira. Saudando o dono da casa e saudando a família inteira. E boa noite. Boa noite. Graças a Deus. Oi. Tá tudo bem? Ah, tá. Só meus pés que adormeceram. Já isso passa logo, né? Eu acho que sim, é porque parado numa posição só o tempo todo. Tá certo. Graças a Deus, então. Que Deus abençoe todo o trabalho de amor ao próximo, né? Em Deus. Em Deus. Graças a Deus. E graças a Deus. Salve Deus. Vamos lá, então. Obrigado a todo mundo que está ouvindo aí o Diálogo com os Espíritos. Salve o boiadeiro José Raimundo. E que a paz, então, do boiadeiro maior esteja nos nossos corações. Chega, maromba, chega. Chega, maromba, chega. Chega, cabo. Chega, trua. Chega, maromba, chega. Seu boiadeiro por aqui choveu. Seu boiadeiro por aqui choveu.